Vamos lá! Venda Show no comando do gigante. Só comigo! Do not dwell on the past. Porque agora. For it's done. O baile é seu. This is your life. Com vocês, DJ Patrese, o top DJ do Pará, comandando o gigante Crocodilo Prime. Pra cima, pra cima. E bate na palma da mão. Na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Quem vai amanhecer aí, dá o grito. Torcida do Corinthians, dá o gritinho também. E eu vou no rei, vocês vão no rei. Rei, rei, rei, rei. Vambora começar. 3, 2, 1, agora. Pra cima! Agora! Não para! Vai pra cima! E joga! Joga no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão! Só quem tá solteiro dá o grito! Quem tá feliz dá o grito! Galera do Leão, a palma da mão. Galera do Remo, na palma da mão. Assim, assim, Remo. Galera do Clube do Remo, peraí. Dá uma vaia na galera do Paysandu aí, dá. Cadê a torcida do Paysandu? Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Galera do Papão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. É bicolor, é bicolor. É bicolor. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí. É a galera endoidando. Bora aqui, cara. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vamos lá. Vocês, vocês. Bota na pressão, bota! Bota na pressão, agora! Bota na pressão, eu! Vou endoidar, só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Um, dois, três, explode! E é pra cantar bem alto, viu? DJ Lando. DJ e... Vocês, vocês agora! Eu vou deixar você partir. O que me fez... Tá bonito, Guatiburu! O que me fez chorar? O bagulho doido! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. Ficha, ficha! E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. No gingado, vai, vai, vai. Nossa, que delícia esse vale, toma um. O quê? Nossa, que delícia esse vale, toma um. Virou! Virou disputa. E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai. É muito quero, é muito quero. Bora, bora. É com vocês, vai. A novinha linda que mora aqui no lado. Pra cima! Foi por isso que o Dodinho se encantou. E o quê? Vem e brota aqui na base. Olha a sacanagem! Olha. de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o pão de pelo. E aê, vai, vai, vai. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Gigante Crocodilo Pontiane, eu vou comer também. Amiga Pontiane, eu vou comer também. Toma no caqueado, no gingado, vem dançando. O quê? A sonhadinha, o quê? Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem! Então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando. Então vem sentando, então vem, vem, vem, vem. Toma caqueado! E o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do toco. Júnior Santorini. É o gigante na parada. DJ Patrese é bom. Quando ele entra, o som é dobrado. Diz aí, meu irmão. DJ Patrese é bom. Bate buru. Quando ele entra, o som é dobrado. Patrese. Entra pra todo lado. Entra pra todo lado. Entra pra todo lado. Entra pra todo lado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o. O Paulo Roberto também, o Denis, o Lucas, caqueado, o Biro Biro, o Renan também, o Fatson. Galera comigo! Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado. Caqueado, vai! É o baile do Patrese que tá dando o que falar. É o baile do Patrese que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Joga tudo a mãozinha pro ar aí! Joga, joga! Joga, joga, joga, joga, joga, duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga, duas mãos pro ar. É muito caqueado e a galera vai dançando. Vai pra cima. Amor, eu sei que eu falhei. É o Dergaia comigo aqui na retaguarda. Um abraço a você, garoto. Sem juízo na área também. Os garotos do rock. Todo mundo aqui, ó. Tentar conversar. Galera de Abaitetuba. Na fronteira também. Tamo junto, misturado. Te amo tão. E aí, Lucas. O David também. A Viola. O Jefferson Roberto. Grande abraço. Aí, Everton, o Gilberto, é muito negro, tá doido, vamos lá! Amais, se tu ainda me amais, eu só te peço. Só mais uma chance. Toma, toma! E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Nos separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher. Aí, Alex do Lanche, aí tal da estada. Talvez ela seja sua inspiração, ou até dona do seu coração, mas eu duvido que vai esquecer. E a família vivendo de farra. Mas hoje chamou Capanema, oh. Aí Rodrigo, o Elivan também, oh. E o Leandro, oh. Vai! Segura! Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou. Como eu ia imaginar que no lugar do coração. Meu parceiro Jay Wesley, tamo junto e misturado. Pancadão na área também, meu irmão. Felipe Lopes, Breno. É com a Tipuru em festa, meu irmão. Tudo ao vivo. É nóis, Wesley. O homem do boi. Apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. Bora mexer com a galera. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima aí. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima aí. Isso aqui é forte, ó. Quem tem amigo corno dá o grito. Quem tem amigo corno dá o grito. E quem tem amigo viado faz barulho. Quem tem vizinha fofoqueira dá o gritão. E quem tem amiga sapatão aí, hein? Bora pra cima, bora pra cima. Só quem vai amanhecer, joga pra cima. Quem acredita em Deus, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Bora que tá na hora. Segura! Vai! A mãozinha pro céu, só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu, pro céu, pro céu, é chope, chope, o quê? É chope, tereu, tel, tel, é chope, tereu, tel, tel, é chope, tel, tereu, tel, tel, vamos lá, é chope, tel, tereu, tel, tel, é chope, tel, alô, Melri, o que tem, caralho, é chope, tel, tereu, tel, tel, é chope, tel, tereu, tel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Júnior Santorini. Bora, Murilo, da Cebeta comigo! Vai. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha. Dá-lhe essa tapinha, dá-lhe essa tapinha, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe que o animal tá furioso! Agora vem, agora vem, agora vem! É muita, é muita tapinha! Tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora! Um, dois, três, vai! Joga a mãozinha e faz! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha. Faz a boquinha e dá-lhe! Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. É a onda, é o gigante! Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Os dois irmãos também! Do animal. Danielzinho! Dentada, dentada, Tarcísio! Dentada, dentada, dentada. 3D curtindo o gigante! Aí, Tarcísio! Tá muito louco! O crocodilo aí. Diferente. As musas do rock de primavera. Aqui comigo, segura. Vai. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, pra trás e mais aqui, no beat, ó. Pra trás e mais no beat, é o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? Por quê? Olha. Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. E dá-lhe a dentada, dentada. É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. É o baile mais famoso do estado do Pará. As melhores. Fala, Maiquinho Reis. Ele está aqui comigo no gigante. Você partiu meu coração. Segura, malandro. Isso pra todos, não quero mais. Eu não servia pra você. E o quê? E de mão dadas não ia andar. Agora que eu sou, o jogo vi. É o baile do Patrese. Como esse mundo gira, como esse mundo tudo. E a galera da produção endoidando tudo. Segura que viri. Só dançando, bebendo não pode, pô. Acho graça. O Marcos, o Alessandro, o Rian, o Luiz, o Luiz Silva, o Gustavo também, toda a galera. A Batisterra, aqui no Croco. Pra cima! E agora? Agora vai sofrer na minha mão, provar do seu desprezo e solidão, com a poderosa superbis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calá. Melhores, as principais, tocando aqui no gigante. O DJ Valdo Pressão, as pedrinhas, ele e sua equipe, Fora da Lei, alô Renan, o Edivando também, o Edivando, toda a galera. O que? Um desespero não dá mais, não dá mais. Pra Patrese, Patrese, DJ Patrese. O top! O top DJ do Pará. Eu preciso te encontrar. Tudo na manhã! Pra te falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Aceita a luz, me enxerga, eu não aguento mais. O quê? Gente, a gente faz sempre aqui no Crocodilo. A gente bate uma selfie, bota no Instagram, no site do Crocodilo. E eu quero ver assim, ó. Quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima pra sair na foto. No selfie, no selfie. Todo mundo com a mãozinha pra cima. Bora lá, Felipe. Bora, bora. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Tchau. Bora que é o gigante na parada! Galera do leão, pra lá, pra cá! Galera do leão, pra lá, pra cá! Galera do papão, pra lá, pra cá! E joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima! E eu vou no rei, vocês vão no rei! Ei! Ei! Ei, ei! Assim, ó! E vai fumando e vai bebendo e vai! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Fumando e bebendo, vai! Fumando e bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo. Vai girar agora! Camus não inventou palavras pra expressar esse mundo. As melhores! Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade. É o baile do Patrese. Até Deus sorriu pra nós. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Aqui, ó! Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor, de tanto gritar de amor. Meu parceiro Adriano Dias, aqui comigo. Um abraço a você, Adriano, considerado. Que no animal! E nos faz feliz. Fala, Adriano! Mas o mundo nos chama louco. Porque falamos sozinho na rua. Cala a boca o Chave também de primavera. Aqui comigo. Porque contamos estrelas no céu. E chamam loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos. Agora, agora, agora. Vai começar, vai começar, vai começar. A sequência da sarra. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Gira, gira. Só quem é bandida vai fazer o caqueado. O Rafael também, o David, o Dixome, o Raimundo, ainda aí, olha o Bruninho, Adriano Júnior, Adriano, Paula, Letícia, família Bate Forte, Capanema. A bandida tá te olhando, ela tá interessada, só porque o DJ Patrese tá tocando só as quê? Ei, bandida, sossegue essa periquita. Vamos lá. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida. Bora endoidar, bora endoidar. E doida. Bora endoidar. E doida. Bora endoidar. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar PT, vai dar PT! Stop the music! É muito caquinhado! Um, dois, três, vai! Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. As gatinhas também da Cidade Nova. Bora, Raquel, a Sabrina, direto de Belém. Beijão pro Patrese, meninas. Ela balança e ouro e chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca do bumbum. Ela balança e ouro e chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar, sentar. família GDM e Santa Maria. Tá comigo curtindo o baile do Patrese. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É assim, ó. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Diz agora. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava então, teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Teus amigos. Teus amigos. Alô, Melody! Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Onde tu ia, mulher? Ainda pegava teus amigos. Só acontece aqui, é? Segura! Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Bora pra cima! Só quem tá solteira vai descer até o chão. Vai descendo, vai! O chão, até o chão, até o chão, até o chão. Vai descendo! Até o chão, até o chão. Tão, tão. Rabetão no chão, rabetão no chão. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Essa aqui é boa! Pode me tirar tudo que eu tenho, dum, dum. Pode falar tudo que... DJ Patrese. Mas eu só te faço um pedido. O quê? Só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. Pra dançar! DJ Patrese! Tomelada! Não encosta no meu namorado. Alô, Melody! Pode me tirar tudo que eu tenho. E aí, Matheus Dias, tá comigo? Vai, pai! Sacanagem, bora! E a galera vai no clima e o Patrese detonando, detonando, detonando, detonando! O homem do gás do animal. Bora, bora, bora. Barbearia da Vila. É a galera que dá o grau no visual do Patrese. Barbearia da Vila. Toma, toma, toma, toma, toma. E a belinha mais famosa do estado do Pará. Boutique Multimarcas. Cima, pra cima. Gilson Lanches. O lanche mais top da cidade, a Gilson Lanches. Saca Praia. Saca Praia. Fechado com o Patrese também. Verão, papai, férias. É Saca Praia. Toma, toma, toma. Bora que tá na hora, tá na hora, tá na hora, vai. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. O Patrese tá tocando e as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. As melhores tocando aqui, ó. Segura, bora Marquinho, segura, vai. Posso te empurrar? Posso, posso. Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, pega a luz. Só quem gosta de escurinho aí dá um grito. Quem gosta de fazer amor no escurinho faz barulho. Quem gosta de beijar no escurinho dá um gritinho. Bora lá, bora. Agora. vontade. Tá liberado, bora! O quê? O quê? O Piperos, o Quatinho, o Gleison, Patrícia Meio, o Ney, o Ricardo Reis, o Vitor Thiago, o Marcelo também, Rádio Barcarena, fala Gabriel. E o que é? O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o uísque do bom e o bagulho vai ser louco. Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais uísque, desce mais tequila. Até manda avisar que a festa vai até outro dia. Chama a bandida que ela vem. Ela vem, ela vem, ela vem, vem. Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. É cocada boa, não é? É cocada boa, não é? Está na hora! Gigante! É agora, todo mundo com a mãozinha pra cima! Mãozinha pra cima, quem tá feliz, quem tá solteiro! Joga tudo pra cima aí! Que o bagulho vai doidar! E doida! E doida! E doida! Bora que o baile tá doido! E doida! E doida! Aí, Kleber do Mirizal! Um abraço! Pra cima! Mãozinha pra cima! Pra cima! Pra cima é gigante! Cadê o gritinho das gostosas? O gritinho das virgens, das sinceras, só elas, elas, querem beijar na boca hoje, é? Cadê o grito dos homens que gostam de mulheres aí? E a torcida do Corinthians dá o grito, a torcida do Flamengo dá o gritinho também. E quem vai amanhecer com o crocodilo faz barulho. Bora, sacode, sacode, sacode, sacode, sacode. O empresário Red Bull do Sevilha tá comigo aí, Red Bull. O Aguizão também. Vigarista comigo aí, Luquinha. O Anderson, o Eliel, o Edu e a Vanessa. Tudo aqui, ó. A galera vai pra cima. O Romário do Fox. Aí Gabriel Carvalho, bola Nenê, aí Dacinho, dos Maninhos. Aí sem juízo, o bagulho doido, foi, foi. Na hora da pressão, mãozinha pra cima, bate, bate. E aí, GDI, mãozinha, mãozinha, mãozinha. Agora é o baile. Bora, Pitoco. É o baile do Patrese. Tá saindo do chão. Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Vamos pra cima que o bagulho e doido. I don't want nobody, I don't want nobody, baby, but you. Segura, segura, bora pra cima. E aí, só aí da Maramaia, tá aqui comigo também. agora que o trance tá na área. Agora! Os garotos do rock também detonando tudo. Pra cima! É o baile do Patrese. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Pra cima, pra cima, pra cima, vai! Agora! Cadê o gritinho das gostosas aí? Olha o baile! O Carlos João Paulo, Batiburu, meu irmão aí, Jonathan de Coraci, toda a galera na fronteira, o Juninho também da Nike, o Anderson, bora lá, bora lá! Hoje não tô bom, vou ser rabundão. Joga. Senta, senta. Por cima aquela amiga que representa, se concentra. E senta, senta, senta, senta, senta. E vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Você e você. Amar, amei. Mas agora eu não quero nem de graça. Você. Ai. Pra ô moça, não dá mais. Vamos lá, Cotipuru! É o baile do Patrese doidando! Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui. Vamos lá! Vai com suas amigas pra lá. Cuidado, DJ! Não te dá perdido. Patrese! Patrese! DJ Patrese! Vai, meu top do Pará! Perdido e vir aqui me dá. Quero ouvir cantar bem alto, bem alto. Agora. Calma, não tá na hora. Vai. É agora, é agora. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din. De gaçada. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. É maluco. O teu tempo tá passando e tu não tá. No canal do YouTube das aparelhas. Aqui comigo. Vou dar mole no celular, de gaçada. Vamos lá, vamos lá. No canal das aparelhas. Essa é considerada. E esse CD vai pra lá. Aí Danilo, Alan. Esquilates também. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din. Pode dar em cima de mim. Din, din, din. Pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão, pega na mão. Pega na mão e assume. Pega na mão, pega na mão. Pega na mão e assume. Pega na mão, pega na mão. Pega na mão e assume. Vai, vai, vai. Pra detonar tudo! Eu já tô avisando que não tenho namorada. Din, din, din, pode dar cima de mim. Din, din, din. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Ah, vocês querem trair, é? Mas eu só quero ser feliz. E poder me orgulhar. Agora bem alto. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto quem tem amigo viado. Olha o baile, olha o baile, olha o baile. Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. Tudo isso é... Vou mandar um papo reto. É verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho.

Boca Ribeiro, tá Renilson, tá daqui, ó. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Boca de pelo. Um abraço também pra galera da vila. Vila de Conde, de Barcarena. Esse aqui é o Crocodilo Toca Tudo do Pará. Joga pra cima, pra cima, pra cima. E doido o baile do Patrese. E só quem tá feliz, e só quem tá solteiro. E joga pra cima, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. É bicolor, é bicolor. Galera do Paissandu, dá uma vaia na galera do Remo. E a galera do Leão, mãozinha pra cima, na palma da mão. Galera do Leão, tchá, tchá, tchá, tchá. Remo. Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Papão. Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, agora. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Pode apagá-la. O detalhe é o sino crocodilo. Todo mundo jogando o celular pra cima, acendendo o isqueiro. Joga o celular pra cima, acende tudo, isqueiro. Vamos pra cima, que é o gigante crocodilo. E o baile do Patrese mais famoso do estado do Pará. Te liga, é agora. Quem gosta de fazer fumaça? Acende tudo, acende tudo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. É o baile, é o baile. É o baile do Patrese. E agora? Hope you're ready for the next episode. Hey. Ai, rapaziada. E aí, galera, com vocês? Só os usuários. Só vocês, vai. Canta comigo agora. Um, dois, três, que vai. Demorou formar. Na manhã, vem lá, gente. Pra mudar, pra mudar. Um, dois, três. Eu queria mudar, eu queria mudar. Eu queria mudar, eu queria mudar. E o que, e o que? Me ensinou a ser assim, fazer a correria e os canais. Os aliados também. Aprendi Água ser fria. Pra com a teu, a galera comigo. Aí, Itaia. Atalia. Marcando presença. Pode crer. Tá no gigante. E aí, galera, pra cima, meu irmão. Joga, joga, joga. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, firmeza no ódio, total, a insana vingança. Aí, nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Vamos gridar o dia de hoje, o amanhã só pertence a Deus. Agora! Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundo. DJ! Patrese! De lupa, bochilão, bombeta, branco e vinho, champanhe para o hacker. Racionais, vamos lá! Pobre é o diabo, eu odeio ostentação. Pode rir, rima, não desacredita não. É só questão de tempo, o fim do sofrimento. Um brinde pros guerreiros, é por fim, eu lamento. Vermes, que só faz peso na terra, tiro. 3, 2, 1, vai, vai, vai! Sinto uma grande vontade de chorar. Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais, talvez hoje eu não estaria atrás. E o quê? De uma cela no pátio de um presídio, numa triste tarde de domingo. Você não fala, Rubinho de Playboy. O Chico também, o Orelha. Empresário. Cricric também, de Maná. Quem deve aqui treme, chora, sofre, pede pra não morrer. Na lei da cadeia é matar ou morrer. Eu agradeço pela visita. Graças a Deus. Um abraço também para o vereador Jorge Mar. Tem uma pá de mano na rua, no presídio. Uma pá de mano. 15 anos pra puxar de detenção. Latrocínio na ficha. E o quê? I want to break free. Vamos pra cima! I want to break free. I want to break free from your lies, your soul. Só vocês, vai! E o que? E o que? Pra dançar! Pra girar! Um, dois, três, crocodilo agora! Sacode quatro por um! O baile do Patrese vai! Confesso por matar o suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. E aí, Lora? Então, tá na fronteira, tá no gigante. Graças a Deus. Roda! Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda ainda não. Natalia também. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Tu balança, mas não quebra. Já me passar a mão na bunda. E o Felipe? Vocês, vocês, vocês, vocês! Quem te vê passar assim por mim, sofrer, ter que ver você assim. Tá bonito! Sempre tão linda, contemplar o sol do... Esse aqui é o crocodilo! Toca de tudo, por isso que o animal toca tudo do Pará! Com certeza! Toca tudo mesmo! O animal toca tudo do Pará! Não acharam nada. Sair do chão pra cantar bem alto. Sinto sozinho. Vocês. Eu me afogo em sol. Tá na hora. Tá na hora. Eu vou baixar, vou baixar. Vocês agora. Vai tocando. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Os caras doidos também. De Pirabas, já aqui comigo aí, Maxi, Ferrari e o Neto. Da escola, sozinha. Dia 29 de junho. Meias, grande amistoso, Cotiburu, Vila Nova, contra o Cruzeirinho. O Cruzeiro. Baixo pelos cantos. Liquiba, por ser uma primavera, pode crer. Quem sabe o príncipe virou um chato. Daquele jeito, bora! Que vive tanto no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Vocês, vocês! O quê? Pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não. E aí, Carol? E a sua mãe? E o Dani também? Eu sou poeta. Tipo assim, ó. Agora, a Carol, a sua mãe, Dani, tá te esperando no mesmo lugar. Agora, pensei que era abraço, ligação. Eu ainda tenho uma tarde. Bora, Carol, sua mãe te espera. E agora, pra sacudir! Primavera. Tem gente que brilha, só tem gente que brilha na minha quadrilha. Simbora, moçada, segura a pisada, só na sanfonada, só na zabumbada. E só quem tá feliz, e só quem tá solteiro, jogando a mãozinha pra cima. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem tem amigo viado dá um grito. Quem tem amigo corno faz barulho. quem tá feliz, dá um gritão aí! Um, dois, três, é agora! Sai do chão! DJ Neyboy! Casqueta também! Os garotos da praça, tá na área! É crocodilo! E aniversário dos humildes! Bora, Leonardo, os humildes! Segura os humildes na fronteira! Eu fiz uma fogueira. Bora, Pretinho! E a 20, Festival da Gol! Bobista, Batiburu! O crocodilo detona! O crocodilo que chegou! É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar o bar da sorte da peleta que surgia. Lá, lá, lá, o vou cantar de alegria. Quem espera. Os garotos do rock, tamo junto! De arraio, rastro na areia, vai! Sai! William Moraes, o Xixito, os aliados do centro, Dragoteu, comigo, um abraço! Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem cansar. E na batida do chicote, num galope à beira-mar. Meu cavalo alazão saiu no clarão da lua. Meu famoso garanhão, cavalgando toda a lua. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Em cima do crina negra me dá uma tremedeira. Parceiro Robinho tá na área, meu irmão! Esse Robinho é muita onda! Considerado, amigo particular do Batrense! Aí, Márcio, o Renato! Eu também, o Bruno! Isaías e Juan! Que tal, que tal, que tal, que tal?